a fazer a diferença. Diz Luís Sénica que é muito importante o apoio do público. Criar um ambiente dinâmico, aliás, criar um ambiente de grande dinâmica, pois certamente a equipa vai responder dentro da pista. O jogo, como disse, conta para os oitavos de final da taça CERS e vai ter lugar no Império Bonança neste sábado. Benfica, Lodi. Ainda sobre o Benfica, mas agora noutra modalidade, o futebol, jogou-se ontem no Estádio da Luz o Sporting Benfica Sporting Clube Oianense. Um susto danado para os encarnados. A equipa do Benfica entrou em grande no jogo com muitos lances de perigo e a dominar completamente a partida. Aos 14 minutos, Javi Garcia fazia o 1-0 para os encarnados. E nem foi preciso esperar 10 minutos para ver o Benfica marcar o segundo. Franco Jara fez o 2-0 aos 23 minutos. Ora, 20 minutos devolvidos e a equipa do Oianense reduzia para 2-1, ainda antes do final da primeira parte. Mas aos 12 minutos da segunda parte, uma grande penalidade dá direito a Rui Duarte marcar e não falhar. 2-2 aos 12 da segunda parte. Estava feito o susto para o Benfica, que só foi aliviado pelo golo de Sálvio. 14 minutos depois, Eduardo Sálvio fez o 3-2 aos 71 minutos e assim deu os 3 pontos ao Benfica. Um jogo sobressaltado, em que Jorge Jesus apostou em alguns jogadores alternativos e nem sempre com muito sucesso. Uma resposta diferente deram os pupilos de André Villas-Boas, que venceram sem dificuldade a equipa do Beira-Mar. A equipa aveirense não conseguiu responder aos alternativos do Futebol Clube do Porto. Aos 8 minutos, Walter abria o marcador para os portistas e aos 17, Emílio Rafael fazia o 2-0. O resultado final conheceu-se ainda antes do final do apito para o intervalo. Aos 39 minutos, Fernando fazia o 3-0 final para a equipa do Dragão. O Futebol Clube do Porto segue tranquilamente na Taça da Liga. Ainda no futebol, realizaram-se neste fim de semana vários jogos de vários campeonatos. A exemplo da semana passada, trazemos-lhe agora alguns dos mais importantes. Começamos por Espanha, onde o Real Madrid cedeu mais 2 pontos à equipa do Barça ao empatar a uma bola com o último classificado, o Deportivo de Almería. Ora, vamos começar pelo precedente por este jogo. Deportivo de Almería 1, Real Madrid 1, Villarreal 4, Osasuna 2, Getafe 0, Real Sociedad 4, Sevilla 1, Espanhol 2, Real Zaragoza 1, Levante 0, Valencia 2, Deportivo de La Coruña 0, Barcelona 4, Málaga 1, Atlético de Bilbao 2, Racing Santander 1, Sporting de Gijón 2, Hércules 0 e Atlético de Madrid 3, Mallorca 0. Lidera a equipa do Barça com 52 pontos, segundo o Real Madrid com 48, terceiro o Villarreal com 39 pontos. O último, como já aqui referido, é o Deportivo de Almería. Realizou-se na Inglaterra a 23ª jornada com os seguintes resultados: Manchester City 4, Wolves 3, Stoke City 2, Bolton Wanderers 0, Liverpool 2, Everton 0, Birmingham City 1, Aston Villa 1, Wigan Athletic 1, Fulham também 1, Sunderland 1, Newcastle 1, Tottenham 0, Manchester United 0, isto permitiu a aproximação do Manchester City, Chelsea 2, Blackburn Rovers 0, West Bromwich 3, Blackpool 2 e West Ham 0, Arsenal 3. Ora, com estes resultados, a equipa do Manchester United ficou... Aliás, a equipa do Manchester City ficou igualada com o Manchester United. As duas equipas de Manchester têm agora 45 pontos. Mais 2 do que o Arsenal, que tem 43. A última é a equipa do West Ham United, que tem 20 pontos. Na Itália, na Série A, realizou-se a 20ª jornada. Juventus 2, Bari 1, Internazionale de Milano 4, Bologna 1, Catania 1, Chievo 1, aliás, Chievo 1, peço desculpa, Napoli 0, Fiorentina 0, Lecce 1, AC Milan também 1, Cagliari 3, Palermo 1, Brescia 2, Parma 0, Cesena 0, Roma 1, Lazio 1, Sampdoria 0 e Genoa 2, Udinese 4. Lidera a classificação a equipa do Milão com 41 pontos, mas empatou. A Lazio tem 37 pontos e vai em segundo. E tem tantos pontos como o Napoli, que vai em terceiro classificado. Quanto ao último é o Bari, que tem apenas 14 pontos. Por fim, na Grécia realizou-se a jornada 18. E já agora, há pouco disse-lhe que na Itália realizou-se a série a jornada 20. E peço desculpa, foi a jornada 21. Na Grécia, sim, a jornada 18. O Panathinaikos ganhou por 4-2 a equipa do Kavala. Panathinaikos 4, Kavala 2. Larissa 2, Heracles 1, Aris Thessalonica 0, Panionios 2, Atromitos 4, Kerkira 2, Chanti 0, Ergotelis 1, Olympiakos 4, Panserraikos 2, Olympiakos Volos 0, PAOK Thessalonica 3 e Asteras Tripolis 0, AEK de Atenas 3. Ora, os dois líderes da prova venceram, e ambos por 4-2. O terceiro classificado venceu por 3-0. Ora, o Olympiacos lidera com 45 pontos ao fim de 18 jornadas, mais 5 do que o Panathinaikos, seu eterno rival. Bem longe está o AEK de Atenas, que tem apenas 30 pontos. O último classificado é o Larisa, que venceu, mas isto não serviu para o tirar do último lugar. Vítor Pereira foi considerado o melhor árbitro português da primeira década do século XXI. Segundo a Federação Internacional de História e Estatística para o Futebol, o atual presidente da Comissão de Arbitragem da Liga foi considerado o melhor português na área da arbitragem. Ficou em 28º e o primeiro, o melhor de todos os árbitros para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, foi o alemão Markus Merck, que apitou a 4 de julho de 2004 a final do Euro, que opôs Portugal à Grécia. Ora, para além do alemão Markus Merck, na primeira posição, ficou no pódio Oscar Ruiz, o colombiano, que ficou em segundo lugar, e em terceiro, da Eslovénia, Lubos Michel. Pierluigi Collina, o suíço que muitos consideram como o melhor árbitro de todos os tempos, ficou apenas no 5º lugar para a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol. Vítor Pereira, como já dito, ficou em 28º, mas foi o melhor português entre todos os árbitros. Falamos-lhe agora de Taekwondo e do Campeonato Nacional, que vai ter lugar no Seixal este sábado na disciplina de combate. Esta é uma das 5 provas que se irá realizar no total para apurar os participantes para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Aqui em Portugal, a prova é única. A chefe de divisão de desporto e de equipamentos desportivos da Câmara Municipal do Seixal explicou que o concelho é, de todo o país, aquele que apresenta o maior número de praticantes. Adianta 10% dos federados nacionais. Os jogos irão decorrer este fim de semana, este sábado, no concelho do Seixal, em 16 categorias, 8 masculinas, 8 femininas. E é daqui que se vão apurar os portugueses que irão participar e que irão integrar Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, na modalidade. É a primeira vez que o Seixal acolhe esta competição. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, não poderia faltar o ténis e o Open da Austrália. Defrontaram-se dois titãs, Gilles Simon, vencedor do torneio de Sydney, e Roger Federer, vencedor do torneio de Doha, no Qatar. Ora, foi difícil a vitória para o suíço, número 1 do ranking ATP. Foi preciso 5 sets e pouco mais de 3 horas para se encontrar o vencedor. Ora, Federer teve no primeiro set alguma facilidade ao vencer por 6-2, mas depois começou a ter dificuldades face a um cada vez mais dinâmico, Gilles Simon. O segundo set foi vencido por Federer por 6-3, mas depois Gilles Simon conseguiu igualar o seu adversário. Venceu o terceiro e quarto set pelos parciais de 4-6 e 4-6. O resultado final só se conheceu após o quinto set. Federer saiu vencedor por 6-3. Na secção feminina, o Open da Austrália viveu um dia espetacular. Na passada terça-feira, Yekaterina Makarova, a russa, eliminou Ana Ivanovic. Recordemos que Ana Ivanovic participou no torneio de Doha, mas abandonou a competição devido à lesão. Ora, a Sérvia não venceu em Doha por lesão e não venceu em Melbourne. Não sabem porquê. Talvez pela inteligência de Yekaterina Makarova, que se viu a perder no primeiro set por 3-6. No segundo set, a jogadora russa igualou a 6-4 e o terceiro set foi, no mínimo, de loucos. 2 horas e 47. 10-8 foi o resultado final. E a Yekaterina Makarova saiu vencedora e deixou Ana Ivanovic pelo caminho no primeiro Grand Slam do ano. Noutro jogo, bem mais simples, aliás, foi uma tortura em direto. Kim Clijsters, a belga que precisamente substituiu Ana Ivanovic no torneio do Doha, venceu por 2 sets sem resposta a Dinara Safina, antiga número 1 do ranking ATP. Mas mais do que vencer em 2 sets, foram precisos apenas 44 minutos. A belga Kim Clijsters venceu por 6-0 os 2 sets e mandou de bicicleta embora a antiga número 1 do ranking ATP, Dinara Safina. E é de bicicleta que vamos também embora do Desporto Antena de hoje. Amanhã voltamos às 8 da noite. Até lá!